197, ingressa Delta e mantém a posição. Temos um tráfego agora para a decolagem da 197 com curva esquerda. Índia, Mike Alpha, pronto. Decolagem, pista no 7, vento no 90 graus com 08 nós. Control, control, control, Pago 052, checking position bounce, crossing 060 to 050, control, Pago 052. Roger, via bounce arrival, clear until 2000 feet, altimeter 1016. Via bounce arrival, clear descent until 2000 feet over QNH 1016, el control para el 052. Control em Salvador, bom dia, de Papatango, Índia Mike Alpha, decolado na sua escuta. Índia Mike Alpha, o controle Salvador está em contato, radar. Alpha. Força Aérea Brasileira, 2283, passou o Coral, serviço radar terminado, chame Ilhéus 1201 no câmbio. Camarada Ilhéus 1201, Força Aérea 97 ali mantém cabeceira deslocada em 1.200 metros, logo à sua direita. Gente, ali mantém no 397. 397 tem livre decolagem, pista no zero, vento no 90 graus com 0,6 dúzia. Está pronto para pushback e acionamento no 4. Autorizado, autorizado no 04, reporte táxi, gol 983. Chamada para o táxi 983. Eu falo do Ciro Fachu. Yes, sir. For your knowledge, we have an interference frequency on 119.8. On Nashua frequency, sir. Roger. 3602, tá. Solicita por gentileza, quando possível, o 300 para Porto Seguro. Papa Eco Lima Oscar. Roger, passing 3000, descending to 2000. Descend to 2,000 feet, Foster Power 052. Yeah, that's right. The first 1200 meters, runway 10 is not available. Okay? I understand 1200 meters is not available. Not available, that's right. Objeto 6726330 Recife, portão 02, prevista Pucaracaju, aguarde cópia. Pucaracaju aguardando, 6726. 91397. Fi 07? 07 para Recife, 090, Pátio Militar, aguarde cópia. Aguardando. Salvador, via chegada a mar e desça para 2000 com um ajuste de 10 no meio. Desce para 2000 pés, ajuste 10, 16, autoriza direto Duna para o 3896? Negativo. Sim, a gente pronto, cópia. 3602? São 36. 602, autorizado Porto Seguro, nível 300, via Upper Whisky 50. Decola da Pistão no zero, deslocada 1.200 metros, com curva à direita, subida da El, transição Diner. Frequência do controle 119.8, transponder 5474. Autorizado Porto Seguro, nível 300, Upper Whisky 50. Faz a decolagem da pistão no zero, deslocada 1.200 metros. Direita para Dael Diner, 19.8, 5474 com o transponder. 3602, correto, portão 05, chame pronto para o push e acionamento. Deixa eu parar, 3602. Controle, T3896, solicita desvio à esquerda para evitar formações. Autorizado desvio. Cliente autorizado, 3296. Manter por quantas milhas? Até a próxima posição ETAP. Ok, ciente. Subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5477. Autorizado 330 para Recife. Via Perus 58, Puca Aracaju por esquerda, decolta 1-0 com 1.200 metros a menos. 119.8 controle, 5477, transponder 672. Jet 6726, correto, portão 02, chame pronto para o push e acionamento. Chamará pronto, 6726. Gol 1983, está pronto para o táxi, com POB de 75. Alterna Galeão, com 4 horas e 20. The approach, check landing gear, here and the contact tower, frequency 1183, over. Check in, we don't have a moving landing gear and contact tower 118.3 4052 on localizer. Roger, contact the tower now. Roger that, 4052. Da pistão no zero, deslocada 1.200 metros, com curva à esquerda, subida ponte. Frequência do controle 119.8, transponder 0264. Autorizado Recife 090 pela Golf 677, decola da pista 10, com curva à esquerda, cumprindo o perfil da saída Conde. 119.8, controle 0264, meu transponder, GV 07. JV 07, correto, no pátio militar, reporte para acionamento. Está pronto para acionamento no pátio militar com meia dúzia a bordo. Livre acionar, reporte pronto para o táxi, o JV 07. Acionarei e reportarei, JV 07. Roger, report landing gear down locked and continue operation the first 1200 meters, 1200 meters. Of runway 10 are displaced. Analyze touchway 1200 meters displaced runway 10. Post Alpha Golf 052. Clear to land, runway 10, the first 1200 meters are displaced, are closed. Attention, men at work in the first part of the runway. Roger that, Foster Alpha Golf 052, touchway displaced 1200 meters because we have workmen on the runway. Foster Alpha Golf 052. Clear to land, winds 170 degrees, 08 knots. 170 degrees, 10 knots. Foster Alpha Golf 052. Vamos esperar agora 983. 260, Controle Salvador, muito bom dia, Gol no 260, vai cruzar o 190, parou no 60, com a informação November. Gente, Gol 260, o ajuste do altímetro 190 no meia desça para altitude de 2.000 pés na via chegada Marim. Via chegada Marim para 2.000 pés, Gol no 260. Então, 3896 autorizada para expansão. Ciente, o 3896 informa que vai realizar o RNAV para a pista 10. Ah, ok. Solicitando a partir de agora a aproximação RNAV. Após Itápio, Serra Vitor 366, altitude 2500, Camilo. Ciente, após Itápio, o Serra Vitor 366 para 2500, o 3896. Guardando. Salvador, pode informar para o TAN 3896 se o Glide está operando? Capitão, a cabeceira está deslocada a 1.200 metros. Por esse motivo, o Glide está fora. Eu posso lhe antecipar que ele vai ficar fora até o dia 10 de junho. O senhor pode colocar na sua agenda. Ok, cliente, grato. Está agendado e nós vamos comemorar a volta dele. Com certeza. Com certeza. Bom, 397, após Lima, vou direto já. Cópia, o Bravo FC Foxtrot no Pátio da Pátria. Tenho 983. JV 07, acionado, meia dúzia a bordo, parte militar, pronto para o táxi. JV 07, autorizado o táxi, reporte na hotel para transferência de comunicações. Reportarei. 121, decimal 9, Foster Alpha, Alpha, City of I2, leaving the runway. Reporte, runway vacated. Ground Fortress Farol 052, position on taxiway Golf. Instruction. Fortress Alpha Golf 052, approved taxi via taxiway Alpha and the first intersection left, taxiway Kilo to Apron 3, first on the Marshall. Cruzo 80, continue subida ao 90, vai ligar terminal, chame Recife para serviço de informação e alerta. Frequência 12685, alterna 12545. Chamará Recife, serviço de alerta, 12685, alternando 12545, Papatango, Índia, Mike, Alfa. Sol Web 6726, posição 2 para o pushback acionamento. Guarde Web. Ativo o contato. Salvador, aos 29, chama o controle 19.8. 19.8, obrigado. Alfa Tango Tango. JV07, na hotel. Confirme, quem chamou foi o JV07? Na hotel? Ativo, é na hotel. Gente, mantém a posição no hotel JV07, tem um Airbus agora em aproximação. Baterei. Estacionamento 25-3602. Webjet 672-6 na escuta. 67 na escuta, prossiga. Realize o push padrão, de modo a não interferir com a aeronave 5 que está puxando, vai ficar na saída do pátio 3, ok? E pushback padrão, sim, da aeronave, o mensagem. Afirmo, pushback até o través do portão 04. Certo. 3896, estabilizado na final da 1-0. 2-18-3. 18-3, obrigado. Trolho Salvador. Bom dia, voo 983, decolou, cruza 4500. Contato radar 983, subou 360. 360, nada é o 983. Ciente. Ciente, quanto à aproximação, tem livre pouso, pista no zero, vento no 80 graus com 0612 nós, cheque o trem. Trem baixado e travado. Autorizado o pouso, pista 10, ciente da cabeceira deslocada, hotel 3896. Ciente, atende para os homens e máquinas trabalhando dentro da área restrita, de 1.200 metros. Ótimo, teve pouso. Ciente. Via rota do plano para Petrolina. Decola da 10 deslocada, curva esquerda, Momo Alvo direto. Controle 19-1-5503, transporte 5490. 5490, correto, remoto no 4, reposto pronto para o táxi. Portarei. Tango Tango? Aguarde, Alfa Tango Tango. Oi, senhor, está acertando só o equipamento que eu tinha falado anteriormente, fiz umas 5 chamadas anteriormente e negativo contato, mas agora já vi que está ok. Obrigado. Sente. Fox Alpha Golf 052, you can go straight ahead and the third right in the first intersection right, taxiway Delta and call Salvador Tower again, 118-30 to cross runway 10. Salvador Ground, Fortress Salvador 052, we must get the position for leader handling service. I don't know, do you are drive me to the military position, the apron? Okay, you can go straight ahead. Go straight ahead and turn the first intersection right. Taxiway Delta and maintain position, call Salvador Tower again. 118-30 to cross runway 10, okay? Next right Delta, standby, hold short, runway 10 Tower. 118-0052. Sim, 3896, seu solo foi os 31, livra direita e chama o solo 121-9. Livra direita, solo 119, até 3896. Bravo, X6 Foxtrot, copia? Gol 983, chame Recife, frequência 1288. Bruno 28, obrigado. 193, até já, obrigado. 3196, autorizado 366, desça para 2500. 7, iniciando. 5 horas alternando Salvador, tá pronto, táxi. Trip 5490, está autorizado iniciar o táxi até o través do portão 612. É o Traverso 6290. Então, o Rilante, eu vou parar aqui, vou 3-6-1-4. Crossing runway 1028 via Delta and Hotel. We are clear to cross via Delta. Next Hotel 05, Hotel 05-2. Objeto 6726, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118.3. Minutos de autonomia, alternamos com fim. Webjet 6726, está autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118.3. Índia Alfa, quando lá 18.3.6726. Runway 10. Roger, taxiing to the military apron. We are taxiing to military apron, Control 052. G07, decola de Salvador, 23, controle 119.8, bom voo. Chamarei controle 119.8, bom dia, bom serviço. 3602, vai dar passagem à aeronave da Web, ingressando na Alfa agora, vai seguir táxi via Juliette, Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118.3. Gente, dá passagem ao Webjet, Juliette, Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118.3. Trip 5490 vai seguir o airbus da TAM, que é Juliette Alfa, até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118.3, tem um bom voo. Segue a Airbus, depois vai na 183 na torre, ponto de espera, bom dia, teu regresso. O Alfa tem um tanque, pode acionar em conta guarda? Acionamento por conta e risco. Mas você tem previsão, vai demorar muito não? Um minuto, Facópio. Afirmativo. TAM 3896, ingressa primeira esquerda, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, primeira esquerda, quilo, para o pátio 3, vai reportar para ingresso no principal, pátio principal, 3896. Web 6726, dê passagem à aeronave da TAM, que vai ingressar à sua direita, na Tatsui, quilo, pátio 3, após ingresso na Delta, chame a torre 118.3. Sim, certo, passagem à TAM, depois ingressa na Delta, 183.6726. 3, obrigado. Frequency. Leave frequency, Fox, Alpha Golf 052. You are clear to leave the frequency. Control Alpha Golf 052. Torre Salvador, muito bom dia. Gol no 260. 3 milhas e meia para o CAV 372. Visual com a 10. Também todos baixados e checados. Cola da pista 107 com curva à direita, segue litoral sul, 1500 pés da GL, frequência do controle 119.8, transponder 0120, Bravo XA Foxtrot. Autorizado. 70 graus com meia dúzia nós. O gol no 260, está livre o posto, está ciente da área deslocada, de homens e máquinas. Torre 6726, ponto de espera, pronto para decolagem. Valença, decola da pista 17 com curva direita, segue litoral sul, 1500 pés AGL, evitando a área do corredor Axé, frequência do controle 119.8, transponder 0120. Foxtrot, correto, parte da bata, 2 a bordo para acionamento, táxi e decolagem, torre 118.3, bom voo. 3896 para ingresso no pátio principal. Autorizado ingresso, portão 02, TAM 3896. Autorizado ingresso para o 02, 3896, obrigado. Papapá, Alfa Tango Tango, pronto, cópia. Alfa Tango Tango, autorizado Porto Seguro, nível 080, via Golf 677, decola da pista 17 com curva à direita, subida Coral.